pois façam é pra passear. Defendo seu país em primeiro lugar, lutando frente a frente com quem não quer brigar. Com armas na mão é bem fácil matar. Uma guerra e não foi quem começou. Reuniões de supla e chantagens em Moscou. Entrando em aviões, mas não é pra passear. Defende seu país em primeiro lugar, lutando frente a frente com quem não quer brigar. Com armas na mão é bem fácil matar. Você está numa guerra e não foi quem começou. De repente um tiro, quem foi que o matou? Entrando em aviões, mas não é pra passear. Defende seu país em primeiro lugar, lutando frente a frente com quem não quer brincar. Com armas na mão é bem fácil matar. Você está numa guerra e não foi quem começou. Tem um desculpa e chantagem em Moscou.